Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. E o Riff Service de hoje vai ser um ping-pong entre bandas do Brasil e de Portugal. Vamos ter apenas bandas destes dois países. E vamos iniciar com uma banda brasileira, os cariocas Pleasure Maker, que em 2018 lançam o seu terceiro álbum, o álbum Dancing with Danger. E para quem gosta de bandas como Rat, Danger Danger ou Bon Jovi, este álbum é um álbum perfeito. Para vocês, Pleasure Maker, Out There. E após Pleasure Maker, apareceram-nos os Joker, banda de Cascais, que em início dos anos 90 fez bastante sucesso com a música Easy Come and Go, música retirada do álbum Ecstasy. Mas não foi esta música que aqui nos apareceu. A música que apareceu foi a música que dá nome ao álbum, a música Ecstasy. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com Ferro e Fogo. Para muita gente, especialmente das novas gerações que gostam de rock, os Ferro e Fogo são uma banda de covers. Mas no fim dos anos 70, início dos anos 80, os Ferro e Fogo eram uma banda que lançava originais. E do álbum Vidas, vamos ficar com a música Futuro. Para vocês, Ferro e Fogo, Futuro. E após Ferro e Fogo, voltamos novamente ao Brasil com Splatina. E do álbum Platina ficamos com a música Prisma. E esta banda é um dos primeiros trabalhos dos irmãos Buzzit, que posteriormente fariam algum sucesso e teriam bastante reconhecimento em bandas como Tafo e especialmente na banda Dr. Sin. E por falar em Dr. Sin, é com os Dr. Sin que iniciamos a próxima sequência. E do álbum Dr. Sin, Original Sin, vamos ficar com a música Valley of Dreams. Para vocês, Dr. Sin, Valley of Dreams. Rain falling on your shoulder. We can make the rules, break them anytime. Oh yeah. We'll be right back. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Dr. Sin, aparecem-nos os Phaser. E do álbum Unlocked, ficamos com a música Hold Me. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service. E para iniciá-la vamos ter Rocha. E do álbum Unum, vamos ficar com a música Another Heartbreak. Para vocês, Rocha, Another Heartbreak. Torturing myself, I should find somebody else that the stories were unreal. Must have been the dryness from that kiss we sealed. What if all these memories insist on keeping track? The same old ideas from yore would tend to come back. The words about whatever makes you perplexed. Attacks without a context, just a pretext. Things could go so wrong. No anxiety is ever taken so long. E nesta sequência de baladas, após Rocha, quem nos aparece são os brasileiros Late in the Day. E do EP Come Out and Play, ficamos com a belíssima balada Rocky Roads. Os Late in the Day são uma banda que conta com o vocalista e guitarrista Danilo Tioro. E é para ele que deixo agora um grande abraço. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la, temos os Cavalo Vapor. E do álbum Greatest Little Hits, vamos ficar com a música Conversa. Para vocês, Cavalo Vapor, Conversa. Que andam no mundo, vejam as horas. E nesta sequência, cantada na língua de Camões, após Cavalo Vapor, ficamos com os portugueses e algarvios Íris. E do álbum Intuição, ficamos com a música Alternativa Zero. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas vozes femininas. E vamos iniciar com Adelaide Ferreira e do álbum Fast and Far, a versão em inglês do álbum Amantes Imortais, vamos ficar com a música Fast and Far. Para vocês, Adelaide Ferreira, Fast and Far. We'll be right back. E após Adelaide Ferreira, voltamos novamente ao Brasil com os Die Hard e ficamos com a música Now You're Free. E esta banda conta com o vocalista e grande fã de Gotthard, Débora Nunes. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar à língua de Jorge Amado. E vamos ter os Anjos da Noite, banda que contava com Eduardo Anui como guitarrista. E do álbum Anjos da Noite vamos ficar com a música Mistérios. Para vocês, Anjos da Noite, Mistérios. E após os paulistas Anjos da Noite, ficamos com os maiatos Checkmate. E do álbum A Eternum Testamentum, ficamos com a música Eles Rondam Isto. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter-nos na língua de Fernando Pessoa. Quem nos aparece são os Alcolemia. E do álbum Até Onde, vamos ficar com a música Quem És Tu. Para vocês, Alcolemia, Quem És Tu. Quem és tu? Já te disseram quem é? passos deves dar, onde deves caminhar, quem és tu? Quem és tu? O que sabes da vida? Quantas vezes vais amar? Quantas vezes odiar? Quem és tu? Ninguém sabe dizer. Quem és tu? Ninguém sabe. Quem és tu? Afinal, ninguém sabe responder. Quem és tu? Quem és tu? Já te disseram quem és. Quantos passos deves dar? Onde deves caminhar? Quem és tu? Quem és tu? O que sabes da vida? Quantas vezes vais amar? Quantas vezes odiar? Quem és tu? Ninguém sabe dizer. Quem és tu? Ninguém sabe. Quem és? Quem és tu? Afinal, ninguém sabe responder. Quem és tu? Vou bater na tua porta. Não há... separou do que andava sempre a sonhar. E minha mente sentia a maior vontade de viver a vida em plena liberdade. Já me ensinou que o mundo está de pernas pro ar. O amor vence o medo e a vontade de dormir. Então me conte um segredo, devaneio ou devir. Acabe com esse silêncio ou eu não vou mais voltar. Eu vou bater na tua porta, não adianta chamar. Continua mesmo sem você por perto. Não pense que sem ti tudo isso vai ser deserto. Muito adiante. O amor do sumedo e a vontade de dormir. Então me conte um segredo, devaneio ou desvio. Acabe com esse silêncio ou eu não vou mais voltar. Eu vou bater na tua porta, não adianta chamar. Não adianta chamar. E após Alcolémia, ficamos com os mineiros Zephyrin. E do álbum Devaneio ou Devir, ficamos com a música Não Me Adianta Chamar. E desta banda faz parte o vocalista e meu amigo Osvaldo Botrel. E é para ele que deixo o abraço desta vez. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock puro e duro com os Trigger, com os brasileiros Trigger, que em 2017 lançaram um EP, Trigger, e desse EP vamos ficar com a música Satisfaction. Para vocês, Trigger, Satisfaction. We'll be right back. e após Trigger, voltamos a Portugal e voltamos aos míticos Iberia. E do álbum Much Higher Than a Hope, lançado em 2017, ficamos com a música Sanctuary of Dreams. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um hard rock mais melódico. E vamos iniciar a sequência com os Faithful. E do álbum Horizons, vamos ficar com a música The Best of Me. Para vocês, Faithful, The Best of Me. the fire. E após Faithful, ficamos com os Winner. E do álbum Do You Remember, ficamos com a música Into the Fire. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter os brasileiros Superstitious. E do álbum Superstitious, vamos ficar com a música Shelter. Para vocês, Superstitious, Shelter. Thank you. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Superstitious, ficamos com os portugueses Intuitive. E do álbum Reset, ficamos com a música Illusion. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os portugueses Nórdica. E do álbum Rebel Heart, vamos ficar com a música Give It All. Para vocês, Nórdica, Give It All. Just to hear you breathe. E nesta sequência de baladas, após Nórdica, ficamos com Marina e a música Comeback, música retirada do álbum No Regrets. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos voltar ao hard rock mais puro e duro. E vamos voltar com os Motor Rocker e do álbum Igreja Universal do Reino do Rock, vamos ficar com a música Tocando o Horror. Para vocês, Motor Rocker, Tocando o Horror. Tocando eu fui sempre o teu herói. E após Motorrocker, continuamos com o hard rock puro e duro, com os portuenses The Fire. E do álbum The Fire, ficamos com a música Swallow This. E vamos agora para a última sequência deste Riff Service. E vamos iniciá-la com o projeto Luso Brasileiro. Projeto que conta com José Baltazar, Paulo e Luís Barros e com o vocalista Rafael Goubert. E do álbum Gemini, vamos ficar com a música You and My Way. Para vocês, Barros, You and My Way. Yeah. I can talk to everyone. That's my mystery world. It's so real and it's good. I can feel the liberty. E é com Hot Stuff, Little Angel, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Barros e a música You and My Way e terminamos com os Hot Stuff. E do álbum Kind of Crime, ficamos com a música Little Angel. E os Hot Stuff são provavelmente a banda portuguesa mais brasileira, ou serão a banda brasileira mais portuguesa, já que são uma banda que teve algum sucesso em Portugal, mas que era composta apenas por brasileiros radicados em Portugal. E é com Hot Stuff que me despeço do Riff Service de hoje.